Fecheiro 104, capítulo 54, cativeiro 1, fevereiro de 1770. Eu já estava na povoação moicana há quase 3 meses, tendo em conta os nós que tinha feito. Ao início não soubera quem eles eram, só que eles eram um tipo de índio diferente dos seus captores, a quem os seus captores temiam. Permanecera paralisado pela exaustão, enquanto os homens que o tinham trazido conversavam e apontavam. Os novos índios eram diferentes. Estavam vestidos para o frio, com peles e couro, e muitos dos rostos dos homens estavam tatuados. Um deles tocou-lhe com a ponta da faca e ordenou-lhe que se despisse. Foi forçado a ficar nu no meio de uma casa comprida de madeira, enquanto vários homens e mulheres lhe tocavam e se riam dele. O seu pé direito estava muito inchado. O corte profundo tinha infectado. Ele ainda conseguia andar, mas cada passo causava-lhe pontadas de dor na perna e ele ardia em febre. Afastaram-no, empurrando-o para a porta da casa. Havia muito barulho lá fora. Ele reconheceu a manopla. A fileira dupla de selvagens, aos gritos, todos armados com lanças e maças. Alguém atrás dele picou-o nas nádegas com a ponta de uma faca e ele sentiu uma gota quente de sangue escorrer-lhe pela perna. «Corre!» disseram eles. «Corre!» O chão estava coberto de neve gelada, pisada. Queimou-lhe os pés quando um empurrão nas costas o lançou para o pandemónio. Manteve-se de pé a maior parte do caminho, guinando de um lado para o outro, enquanto as massas lhe acertavam nos dois lados e as lanças nas pernas e costas. Não conseguia evitar os golpes, só podia continuar o mais rápido possível. Perto do fim, uma massa acertou-lhe com força na barriga. Ele dobrou-se para a frente e outro golpeou-o atrás da orelha. Rebolou sem proteção na neve, quase sem sentir o frio na pele ferida. Levou um golpe nas pernas e depois logo abaixo dos testículos. Ergueu a perna em reflexo, rolou de novo e terminou de gatas, ainda avançando como podia, o sangue do nariz e da boca a misturar-se à lama congelada. Chegou ao fim e, com os últimos golpes ainda a arder nas suas costas, agarrou-se aos postes de uma casa grande e ergueu-se lentamente. Virou-se para olhar para eles, apoiando-se nos postes para não cair. Eles gostaram disso. Estavam a rir com gritos estridentes que faziam com que mais parecessem uma matilha de cães. Ele baixou-se e levantou-se, a cabeça a rodopiar. Eles riram-se ainda mais. Sempre soubera divertir plateias. Depois levaram-no para dentro, deram-lhe água com a qual ele pudesse lavar-se e um pouco de comida. Devolveram-lhe a camisa e as calças imundas, mas não o casaco nem os sapatos. Estava quente dentro da casa. Havia várias fogueiras acesas em intervalos ao longo da estrutura comprida, cada uma com a sua abertura para a passagem do fumo no teto. Ele arrastou-se para um canto e adormeceu, com a mão na costura das suas calças. Depois da recepção, os moicanos trataram-no com indiferença, mas sem grande crueldade. Ele era o escravo da casa grande, ao serviço de todos os que ali viviam. Quando não entendia uma ordem, eles demonstravam-lhe uma única vez. Se ele se recusasse ou fingisse não perceber, eles batiam-lhe e ele deixou de recusar. Apesar disso, comia com eles e recebeu um lugar decente para dormir ao fundo da casa. Como era inverno, o trabalho principal era cortar lenha e ir buscar água, mas de vez em quando um grupo de caçadores levava-o para ajudar a cortar e a carregar a carne. Os índios não fizeram qualquer esforço para comunicarem com ele, mas, ouvindo com cuidado, ele passou a entender um pouco da língua. Começou com muita cautela a tentar dizer algumas palavras. Escolheu uma rapariga com quem treinar, sentindo que ela representava menos perigo. Ela ficou a olhar para ele e depois riu-se, divertindo-se, como se tivesse ouvido um corvo a falar. Chamou uma amiga para ouvir, e depois outra. E as três agacharam-se à frente dele a rir baixinho, com as mãos a tapar a boca e olhando de soslaio para ele. Roger disse todas as palavras que conhecia, apontando objetos. Fogo, panela, cobertor, milho. E depois apontou para o peixe seco amarrado com um cordel por cima da sua cabeça e ergueu as sobrancelhas. Iona Kenisionk, disse a sua nova amiga prontamente e riu-se quando ele repetiu. Nos dias e semanas seguintes, as raparigas ensinaram-lhe muitas coisas. Com elas, ele finalmente soube onde estava. Não onde exatamente, mas nas mãos de quem? Eles eram Kanien Kehaka, disseram-lhes elas com orgulho, surpreendidas por ele não saber disso. Moicanos, guardiões do portão leste da Liga Iroquesa. Ele, por sua vez, era Kakon Oaerkas. Demorou bastante para perceber o sentido exato deste termo, mas acabou por descobrir quando uma das raparigas lhe trouxe um cão rafeiro para demonstrar que significava cara de cão. Obrigado, disse ele, cofiando a barba grossa que lhe crescia no rosto. Mostrou-lhe os dentes e rosnou, e elas guincharam às gargalhadas. A mãe de uma das raparigas mostrou-se interessada. Ao ver que o pé dele ainda estava inchado, ela trouxe pomada e administrou-a, envolvendo-o com uma ligadura feita de líquen e palha de milho. As mulheres começavam a falar com ele quando ele lhes levava comida ou água. Ele não tentou fugir. Ainda não. O inverno isolava a povoação, com frequentes nevões e ventos fortes. Ele não iria muito longe, sem arma a cochear e sem proteção para o inverno. Teria de esperar. E à noite sonhava com mundos perdidos, acordando com frequência durante a madrugada, com o cheiro da erva fresca, sentindo o resultado do seu desejo a espalhar-se quente pela sua barriga. As margens do rio ainda estavam congeladas quando os jesuítas chegaram. Roger tratava da povoação. Estava ao ar livre quando os cães começaram a ladrar e as sentinelas gritaram a anunciar a chegada de visitantes. As pessoas começaram a reunir-se e a aproximar-se deles, curiosas. Os recém-chegados, visitantes, eram um grupo grande de moicanos, homens e mulheres, todos a pé, carregando as cargas comuns de viagens. Parecia estranho. Visitantes que já tinham ido à povoação chegavam em pequenos grupos de caçadores. O mais estranho era que os visitantes traziam consigo um homem branco. O sol fraco do inverno reluzia no cabelo claro do homem. Roger aproximou-se disposto a ver, mas foi afastado por alguns dos habitantes. Mas não sem antes ver que o homem era um padre. Os restos poídos de uma batina comprida e preta apareciam por baixo de uma capa de pele de urso, sobre calças de couro e mocassins. O padre não agia como um prisioneiro, tampouco estava amarrado. E ainda assim, Roger tinha a impressão de que ele viajava obrigado. O seu rosto, antes jovem, tinha marcas de expressão. O padre e muitos dos seus companheiros entraram na casa onde o Sachem fazia reuniões. Roger nunca estivera lá dentro, mas ouvira as mulheres a conversar. Uma das mulheres mais velhas da casa grande onde ele vivia viram-no na multidão e mandaram-lhe ir buscar mais lenha. Ele foi e não viu o padre outra vez. Apesar de ver os rostos dos visitantes pela povoação, espalhados entre as casas grandes, para partilhar a hospitalidade das suas fogueiras, Alguma coisa estava a acontecer na povoação. Ele sentia as correntes de algo estranho tomarem conta dele, mas não as entendia. Os homens sentavam-se perto das fogueiras à noite a conversar e as mulheres murmuravam entre elas enquanto trabalhavam, mas a discussão estava muito além da rudimentar compreensão de Roger. Ele perguntou a uma das meninas a respeito dos novos visitantes. Ela só pôde dizer-lhe que eles vinham de uma povoação no norte, mas não sabia porque é que eles tinham vindo, apenas que tinha a ver com o Batina Preta, o Kawontsi Yatawi. Mais de uma semana depois, Roger partiu com o grupo de caçadores. O tempo estava frio, mas claro, e eles viajaram até longe, tendo encontrado e matado um alce. Roger ficou perplexo, não apenas com o tamanho do animal, mas também com a sua estupidez. Ele compreendia a atitude dos caçadores. Não havia honra em matar algo assim. Era só carne. E era muita carne. Ele estava carregado como um burro de carga e o peso extra prejudicava-lhe o pé magoado. Quando voltaram à povoação, cocheava tanto que não conseguia manter o ritmo do grupo, ficando muito para trás, desesperadamente a mantê-los à vista para não se perder na floresta. Para sua surpresa, muitos homens esperavam quando ele finalmente apareceu a cochear nas paliçadas da povoação. Agarraram-no, tiraram-lhe o peso da carne e levaram-no para dentro da povoação. Não o levaram para a casa onde ele ficava, mas para uma pequena barraca no canto mais afastado da clareira central. Ele não sabia o suficiente da língua dos moicanos para fazer perguntas e acreditava que, mesmo que soubesse, eles não responderiam. Enfiaram-no dentro da barraca e ali o deixaram. Havia uma pequena fogueira acesa, mas o interior estava tão escuro, em comparação com a luz do dia no exterior, que ele ficou momentaneamente cego. Quem é você? Perguntou uma voz perplexa em francês. Roger pestanejou várias vezes e viu uma figura esguia levantar-se do assento ao lado da fogueira. O padre. Roger Mackenzie, disse ele. E vous? Sentiu uma onda repentina e inesperada de felicidade por simplesmente dizer o seu nome. Os índios não queriam saber qual era o seu nome. Chamavam-lhe cara de cão quando precisavam dele. Alexandre? O padre deu um passo em frente, parecendo satisfeito e incrédulo ao mesmo tempo. Père? Alexandre? Ferrigot? Vous êtes anglais? Escocês, disse Roger. E sentou-se de repente, pois a sua perna não aguentou. Um escocês? Como chegou aqui? É soldado? Um prisioneiro. O padre agachou-se a seu lado, observando-o, curioso. Ele era bastante jovem, quase 30 ou 30 e poucos anos, mas a sua pele clara fora prejudicada pelo frio. Quer comer comigo? Fez um gesto para uma pequena coleção de panelas de barro e cestos, dentro dos quais havia comida e água. Falar a própria língua parecia ser um alívio para o padre, assim como falar livremente era para Roger. Quando terminaram a refeição, já tinham feito um resumo do passado de ambos, ainda que não tivessem explicado a situação atual de cada um. Porque é que eles me colocaram aqui consigo? Perguntou Roger, limpando a gordura da boca. Não acreditava que fosse para fazer companhia ao padre. Consideração não era uma característica forte dos moicanos, até onde ele tinha notado. Não sei. Na verdade, fiquei surpreendido de ver outro homem branco. Roger olhou para a porta da casa. Tinha-se mexido. Alguém estava lá fora. O senhor é prisioneiro? Perguntou Roger, um pouco surpreendido. O padre hesitou e depois encolheu os ombros, sorrindo ligeiramente. Também não sei. Para os moicanos, uma pessoa é Canian Kehaka ou é outra? E se for outra, o limite entre convidado e prisioneiro pode alterar-se num instante. Digo isso porque vivi entre eles durante muitos anos, mas não fui adotado pela tribo. Ainda sou outro. Ele tossiu e mudou de assunto. Como é que você se tornou um prisioneiro? Roger hesitou sem saber como responder. Fui traído, disse ele por fim. Vendido. O padre assentiu solidariamente. Há alguém que o possa resgatar? Eles mantê-lo-ão vivo se tiverem em vista um qualquer tipo de resgate. Roger abanou a cabeça, sentindo-se vazio por dentro. Não tenho ninguém. A conversa terminou quando a luz do buraco para a passagem do fumo diminuiu com a chegada da noite, deixando-os no escuro. Havia uma fogueira, mas não havia lenha. O fogo tinha-se apagado. A barraca parecia ter sido abandonada. Havia uma estrutura de postes para a cama, mas nada além disso, exceto algumas peles de veado e um monte pequeno de lixo doméstico a um canto. O senhor está aqui, nesta barraca, há muito tempo? Perguntou Roger por fim, quebrando o silêncio. Mal conseguia ver o outro homem, mas o resto da luz da tarde ainda aparecia pelo buraco por onde saía o fumo. Não. Trouxeram-me aqui hoje, pouco antes de você aparecer. O padre tossiu, mexendo-se com inquietação no chão de terra. Aquilo parecia sinistro, mas Roger acreditou ser mais adequado e menos assustador não comentar. Sem dúvida era claro, tanto para o padre como para ele, que o limite entre convidado e prisioneiro tinha desaparecido. O que é que o homem tinha feito? Você é cristão? Alexandre rompeu o silêncio abruptamente. Sim. O meu pai era pastor. Ah, e posso perguntar se eles me vierem buscar? Pode rezar por mim? Roger sentiu um arrepio repentino que nada tinha a ver com o ambiente sombrio. Sim, disse ele, claro que sim, se o senhor quiser. O padre levantou-se e começou a caminhar sem parar dentro da barraca, incapaz de estar quieto. Pode ser que esteja tudo bem, disse ele. Mas era a voz de um homem a tentar convencer-se. Eles ainda estão a decidir. A decidir o quê? Ele sentiu, mais do que viu, o encolher de ombros do padre. Se vou viver. Não parecia haver uma boa resposta para aquilo. E eles voltaram a calar-se. Roger sentiu-se encolhido. À frente da fogueira, a descansar o pé magoado, enquanto o padre andava de um lado para o outro, sentando-se finalmente a seu lado. Sem comentar, os dois chegaram-se mais perto um do outro, reunindo o seu calor. A noite iria ser fria. Roger tinha dormitado, com uma das peles de veado a tapá-lo, quando ouviu um barulho repentino na porta. Sentou-se a pestanejar diante da fogueira. Quatro guerreiros moicanos estavam na barraca. Um deles largou uma carga de lenha na fogueira e enfiou o atiçador que segurava dentro dela. Ignorando Roger, os outros levantaram o Père Ferrigot e despiram-no rudemente. Roger mexeu-se por instinto, e já estava meio levantado quando foi atirado ao chão. O padre lançou-lhe um olhar rápido, de olhos arregalados, implorando-lhe para não interferir. Um dos guerreiros mantinha um ferro quente perto do rosto de Père Ferrigot. Ele disse algo que pareceu uma pergunta e depois, sem resposta, aproximou o ferro tão perto do corpo do padre que a pele alva ficou vermelha. O suor brilhava no rosto de Alexandre quando o ferro se aproximou dos seus genitais, mas o seu rosto permaneceu cuidadosamente inexpressivo. o guerreiro que segurava o ferro. Espicaçou o padre de repente e ele não conseguiu deixar de se encolher. Os índios riram-se e repetiram a graça. Desta vez ele estava preparado. Roger sentiu o cheiro de pelos queimados, mas o padre não se mexeu. Cansados desta brincadeira, dois dos guerreiros pegaram no padre pelos braços e arrastaram-no para fora da barraca. Se eles me vierem buscar, pode rezar por mim? Roger sentou-se lentamente, os pelos do corpo arrepiados de medo. Ele ouviu as vozes dos índios a conversar, afastando-se. Não ouviu o padre. As roupas descartadas de Alexandre estavam espalhadas pela barraca. Roger pegou nelas, espanando-lhes a poeira antes de as dobrar. As suas mãos tremiam. Ele tentou rezar, mas teve dificuldade em concentrar-se. Por cima e no meio das palavras da sua oração, ouvia uma voz leve e fria a dizer: e quando eles me vierem buscar, quem vai rezar por mim? Eles tinham-lhe deixado uma fogueira. Tentou acreditar que, por isso, não pretendiam matá-lo já. Dar conforto a um prisioneiro condenado não era o que os moicanos faziam. Ao fim de algum tempo, deitou-se de lado, coberto com as peles de veado, e observou as chamas até adormecer, exausto pelo terror. Foi despertado de um sono intranquilo por passos arrastados e muitas vozes. Acordou, afastou-se da fogueira e agachou-se, procurando um meio de defesa. A aba da porta foi erguida e o corpo nu do padre foi atirado lá para dentro. Os barulhos no exterior desapareceram. Alexandre mexeu-se e gemeu. Roger aproximou-se rapidamente e ajoelhou-se ao lado dele. Sentiu o cheiro de sangue, um cheiro de cobre que ele reconheceu de quando matara o alce. Está ferido? O que fizeram eles? A resposta foi-lhe dada a conhecer rapidamente. Virou o padre meio inconsciente e viu sangue escorrer-lhe do rosto e do pescoço num vermelho brilhante. Agarrou na batina do padre para estancar o ferimento. Afastou-lhe o cabelo loiro, suado, e descobriu que a orelha direita do padre tinha sido arrancada. Algo afiado tinha arrancado um pedaço de pele de cerca de 8 centímetros quadrados, mesmo atrás do queixo, retirando a orelha e uma parte do couro cabeludo. Roger controlou os músculos do estômago e pressionou o pano com força na ferida. Manteve a pressão e arrastou o corpo mole até à fogueira e empilhou restos de roupas e as peles de veado sobre Père Férigot. O homem gemia. Roger lavou-lhe o rosto e obrigou-o a beber um pouco de água. Está tudo bem, disse-lhe ele várias vezes, apesar de não saber se o outro conseguia ouvi-lo. Está tudo bem, eles não o mataram. Não parava de pensar que talvez fosse melhor terem-no feito. Pretendiam que aquilo fosse apenas um aviso ao padre? Ou era apenas o início de torturas maiores? O fogo da fogueira já estava muito baixo. Sob a luz avermelhada, o sangue que escorria estava preto. O padre Alexandre mexia-se constantemente em leves espasmos e a inquietação do corpo era causada e contida ao mesmo tempo pelas dores. Ele não conseguia dormir e, consequentemente, nem Roger, quase tão ciente como o padre de cada minuto que passava. Roger amaldiçoou-se por não poder ajudar. Daria qualquer coisa para diminuir a dor ao homem, ainda que apenas por um momento. Não era apenas solidariedade, e ele sabia disso. Os sons baixos e sem fôlego do padre Alexandre mantinham na mente de Roger a lembrança da mutilação e o terror vivo no seu sangue. Se o padre pudesse dormir, os sons desapareceriam e talvez na escuridão o horror diminuísse um pouco. Pela primeira vez, ele acreditou compreender o que incentivava Claire Randall, o que fazia com que ela entrasse em campos de batalha, tratando de homens feridos. Diminuir a dor e a morte no outro era afastar o medo da morte de si próprio. E para diminuir o medo que sentia, ele faria quase qualquer coisa. Por fim, sem conseguir aguentar as orações sussurradas e os gemidos contidos, deitou-se ao lado do padre e abraçou-o. Calma, disse ele. Os lábios próximos da cabeça de Père Alexandre. Esperava estar do lado com a orelha. Acalme-se. Repousez-vous. O corpo esguio do padre tremeu contra o dele. Os músculos tensos, de frio e dor. Roger esfregou as costas do homem rapidamente, passou as palmas das mãos pelos membros frios e tapou-os com as peles. Vai ficar tudo bem, disse ele em inglês, ciente de que não importava o que dissesse, desde que dissesse alguma coisa. Calma, está tudo bem. Sim, calma. Falava tanto para se distrair a si mesmo como para distrair o outro. Sentir o corpo nu de Alexandre chocava um pouco, tanto por ser algo natural e também por não ser. O padre agarrou-se a ele, com a cabeça pressionada no seu ombro. Não disse nada, mas Roger sentia a umidade das lágrimas na sua pele. Forçou-se a abraçar o padre com mais força, esfregando a mão nas suas costas, sobre os pequenos nós da coluna, forçando-se a pensar apenas em parar com aquele tremor horrível. Você podia ser um cão, disse Roger. Um cão de rua, maltratado. Eu confortá-lo-ia se você fosse um cão, claro. Não, eu não faria isso, murmurou para si próprio. Acho que chamaria a RSPCA. Nota. A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals é uma associação existente em Inglaterra e no País de Gales, que promove o bem-estar dos animais. Fim da nota do revisor. Acariciou a cabeça de Alexandre, tendo cuidado com a parte molhada de sangue, arrepiando-se ao pensar na possibilidade de tocar no local ensanguentado sem querer. Os cabelos da nuca do padre estavam molhados de suor, apesar de a pele do seu pescoço e dos ombros estar gelada. A parte de baixo do corpo estava mais quente, mas não muito. Ninguém trataria um cão desta maneira, murmurou ele. Malditos selvagens! A polícia deveria apanhá-los. Deveria colocá-los nas malditas páginas do Times, fazer uma denúncia ao Ministério Público. Ele sentiu algo demasiado assustador para esse riso a percorrer-lhe o corpo. Agarrou o padre com força e aconchegou-o no escuro. Reposez-vous, mon ami. C'est bien, là. C'est bien.